peças e acessórios em Alvorada do Norte, onde ele trabalha também. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes, da Líder FM de Simolândia, Estadão de Goiás. Um abraço, meu amigo Oliel. Aê, Oliel, cabra danado, locutor aí da Capivari, de Abadiânia. Estive pessoalmente aí, fui muito bem recebido. Um abraço, meu amigo Oliel, o Anito, o João Camargo, o Bideca, o Ronaldo, o Osman, todos vocês, amigos da Capivari FM de Abadiânia, Estadão de Goiás. E, claro, todos os nossos ouvintes aí que nos dão a honra da audiência. Muito obrigado a vocês. Recebam um beijo carinhoso no coração de todo mundo. Quem canta bonito, meu amigo Paulo Terra, de São Paulo pro Brasil inteiro. Você me deixa louco. Canta, Paulo Terra. Não posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho, vem me dizer que sim. Que também quer me amar, que também quer me beijar. Que nasceu só pra mim, sou seu destino, enfim. A tarde está tão linda e me bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor a gente persistir. Nosso amor está no ar, vem correndo. Vem a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor, ninguém vai arrancar. Muito bem, quero mandar um beijo carinhoso para minha querida Adriana Moraes, ela sempre interagindo comigo no Facebook, ela é de Juara, no Estadão do Mato Grosso, ouvindo o nosso programa pela Rádio Difusora AM de Juara, aí jogando para todo o Estadão do Mato Grosso, né, o nosso programa. Um abraço ao Zé Cordeiro, que comanda as manhãs da rádio, o meu amigo Zé Canhoto, a Vanessa, que comandam a Tarde Sertaneja, aí na Difusora AM de Juara, Estadão do Mato Grosso. Muito obrigado a vocês pela parceria, pelo carinho, também tocando músicas aí do Diego Valadares na programação, né? Quero Você Pra Mim é a nova, viu, Zé Canhoto? Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo grande apoio.

ao Mundo Sertanejo. Obrigado. Tudo bem com vocês? Uma honra, tudo bem. E você? Como é que você está, Diego? Tudo jóia? Obrigado. Graças pelo convite, a Deus. Viu? Melhor agora que nós estamos juntos e misturados no Mundo Sertanejo. Felicidade sempre, é isso aí. O mundo da música, né? Vamos lá. Ô, Maione, você... faz primeira voz ou segunda? Olha, é uma mescla, né? A gente faz primeira, mas o meu forte mesmo na dupla, dentro da dupla, é segunda voz. Segunda voz? Isso. É que nem que eu. É que nem você. Quando eu gravava em dupla, eu sempre gostei de fazer segunda voz. Você é versátil, canta muito. Agora vamos falar com o meu amigo Duarte, que é claro, é o primeira voz. Oi, Duarte! Ô, estamos aí, viu, Diego? Rapaz, você tem um jeitinho de cabra danado. É, ô, Diego, não é fácil, não. Eu aprendi com você, que você é o mestre da música sertaneja, né, Diego? Oh, que satisfação receber vocês aqui. Obrigado. Vocês moram em Goiânia. Goiânia. Nasceram lá mesmo? Engraçado, eu tenho história pra contar. Eu sou de Brasília, nasci aqui com 2 aninhos e fui pra Goiânia. Então, assim, coração dividido, né? Ô, Diego, se você me permite, o Duarte aqui... eu nasci em Minas Gerais, numa cidade pequenininha, mas maravilhosa, que chama Grupiara. Então eu queria fazer uma ressalva também para aqueles lados lá de Minas, né? A Super Rádio 90 lá de Minas Gerais. De Pouso Alegre. De Pouso Alegre. Um abraço, a Neymar. A Vânia Rocha, o Neymar Gonçalves e o pessoal de lá, que tem nos apoiado muito. O Samuel e a Dona Maria. O Samuel é um garoto que tem um vozeirão, canta bonito. Aliás, ele me liga e canta minhas músicas por telefone. Ô, maravilha. E já tá cantando a nova. Quero você pra mim, olha só. Que bacana, hein, Diego? Ô, Samuel, obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe. Ô, meus amigos, vamos de música? Vamos. Tem o quê? Tem mulher, muita mulher bonita. Tem cerveja. Tem cerveja. Tem balada boa. Tem balada música boa, tem moda boa. Isso. Do prazer da mulher bonita. Cantam bonito. Tem. Isso, Maione Duarte no Mundo Sertanejo. Meus sonhos, e eu te conheci. O jardim era tão lindo, um lugar tão elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou e eu peguei na sua mão, e você tão lindo, um lugar tão elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou, eu peguei na sua mão e você me beijou bem ali. O nosso amor começou bem ali. Moda boa para dançar, hein? Obrigado. Maravilha. Valeu, obrigado. Autoria de quem é essa moda? Olha, é nossa, é do Maione e é do Duarte, né? A gente tem essa felicidade também de poder compor, né? Além de intérpretes, compõe, graças, né? Graças a Deus, a gente acredita muito nisso, então. Muito. Espero que a galera goste, né? Que os nossos ouvintes aí participem e gostem mesmo, tá? Peça nossas músicas, a gente vai ficar muito feliz. Porque realmente as nossas músicas são feitas para o ouvinte, né? É feita para quem gosta de sertanejo. Com certeza. É o que a gente gosta de fazer, viu, Diego? Vocês estão de parabéns. Obrigado, eu tô vendo aqui obrigado, capa do CD de vocês, muito bonita. Muito obrigado. Vocês sorridentes. Isso mostra um bom astral. É amor, viu? Né? Energia positiva, isso é fundamental. E vocês são irmãos, né? Sim, sim. Se dão muito bem como amigos, como profissionais, como irmãos. Sempre, né? Tem que ser, né? Muito bem. Pra coisa andar legal. Essa música é bem ali. Como é que é? O mineiro diz bi. Bem ali, pertinho ali aconteceu. Essa foi eu sou mineiro de Unaí, né? Vocês sabiam? Não. Eu sou mineiro de Unaí. Cidade pertinho de Brasília aqui. Opa. O lugar que tem mulher bonita. Gente boa, né? Cidade boa. Um beijo para os nossos amigos de Unaí, onde nós temos o Vismar Martins, a dupla Roniel e Ricardo. Ricardo e o Ronael, uma dupla maravilhosa. Eles ficaram em segundo lugar no Festival do SBT, é uma dupla que canta muito bonito, faz shows já pelo Brasil inteiro. Um abraço aos amigos de Unaí, Minas Gerais, meus conterrâneos. Vamos cantar então bem ali? Vamos lá. Canta no Mundo Sertanejo, Maione Duarte, bem ali. Olha, daqui a pouco os contatos para shows, os contratantes do Brasil inteiro, fiquem atentos. Um abraço, vamos lá. Agora eu acredito, pode acontecer. Partiu do seu olhar, passando por você. Em uma esquina qualquer, você me olhou. E com você meu coração ficou. Por um segundo não sabia mais pra onde ir. Fiquei parado sem respostas, fiquei bem ali. Foi como um raio de luz que vem e se luz. Passou por mim e foi na contramão. Eu quis voltar pra falar com você, mas ao virar já não tive cadê você. Foi como um sonho, uma doce miragem, uma linda imagem, não parecia real. E agora eu te procuro pelas ruas, nos bares e por toda a cidade, aonde se esconder. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. A história da música escreveu-se ao longo dos tempos com sucessos que se tornaram imortais. Discos que alcançaram ouro e platina. Hoje sabemos quais são e a quem pertencem. No Canal 2, trazemos-lhe Ouro e Platina, um espaço com músicas que marcaram décadas, essencialmente de 1960 a 2000. Ouro e Platina, sete domingos, entre as 7 e as 8 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Noite de espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. As manhãs no Canal 2 são animadas e divertidas. Cleiton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes. Ô, Silvana Machado, todos vocês amigos de São João do Paraíso, Silvana Machado, a Eliane Silva, a Mirlene Silva, a Silvana Vitorino, o Sebastião Dona Lourdes, todos os amigos aí, ouvintes da Paraíso FM, o meu amigo, o Valmiro Gomes, a Neilza, todos da equipe da Paraíso FM, que exibe nosso programa, toca minhas músicas, minha nova música aí na programação. Muito obrigado, viu? E vamos tocar também Maione Duarte aí, viu, Valmiro? Contamos com o apoio de vocês na programação local aí, em São João do Paraíso. Paraíso FM é sucesso em toda a região. O Maione Duarte, meus amigos. Opa! Vamos cantar ao vivo? Os nossos ouvintes querem que vocês cantem ao vivo. Vamos cantar uma? Sim. Vou te levar para o paraíso. É do CD de vocês, eu tô vendo aqui, ó. Esse é o nosso som, tá? 12ª faixa do CD, tá? Espero que a galera goste. Vamos ao vivo, Maione Duarte, vamos lá. Aquelas horas em que o coração dispara, quero você. Fico perdido no tempo, eu fecho os meus olhos só pra te ver. Que sensação diferente, mesmo ausente, sinto você. O nosso momento é agora, então não demora. Mas nada pode mudar. Estava escrito nas estrelas, desenhado no ar. Escuta essa canção, dança comigo. Esse é o nosso som. Segura minha mão, viaje comigo. Pela estrada do amor, vou te levar pro paraíso. Aquelas horas em que o coração dispara, quero você. Fico perdido no tempo, eu fecho os meus olhos só pra te ver. Que sensação diferente, mesmo ausente, sinto você. O nosso momento é agora, então não demora. Escrito nas estrelas, desenhado no ar.

qual o telefone e redes sociais. Fica à vontade. Para contratar o Maior Duarte, é só ligar no 62-8138-7055. 8138-7055. 8138-7055. É isso aí. O DDD é o 62, 62 é o Tim Tim. Isso, justamente. Oh, nada melhor do que dar o telefone para show cantando. Vamos lá. Já entra no clima. Bacana demais. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E redes sociais? Facebook. Isso, vamos lá. É só pesquisar Maione Duarte. Dupla isso. Maione e Duarte Facebook. Facebook. É só digitar, entra no Google, dupla Maione Duarte, não tem erro. Exatamente, já fica sabendo das fofocas, das novidades, do trabalho, isso. Dos shows e tudo mais, isso, né? Isso que a gente faz lá. E o site já está... Nós estamos formatando essa questão do site, sim, tá? Sim. Nós vamos formatar, a gente vai ficar devendo só o sitezinho, mas já chega também, tá bom? Não, com certeza, com certeza. Maione Duarte, mais uma vez o telefone para show. Então vamos lá. É o 62-8138-7055. Eu queria que vocês cantassem o refrão de Telefone Mudo, pode ser? Vamos lá, né? Aí, só um refrãozinho, só para os nossos ouvintes afinar os ouvidos. Vamos lá, então? Maione e Duarte. Vamos lá. Amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Correto! Maione e Duarte, em Goiânia vocês cantam em alguma casa noturna fixa? Para os nossos amigos do Brasil inteiro visitando Goiânia, eles podem visitar vocês em alguma casa noturna? Olha, a gente está fazendo algumas casas, sim. Está acontecendo convite. Agora a gente está muito empenhado no nosso trabalho. Mais divulgando, mais né? Mais divulgação, né? A gente está mais divulgando o nosso trabalho. Mas a nossa intenção, sim, o mais rápido possível chegar nas casas de shows. Já existem convites, mesmo fora de Goiânia. Então, sim. Já está partindo mesmo para poder fazer esse trabalho com peso, tá? E brevemente, a partir de agora, vocês vão fazer show pelo Brasil inteiro aí, conquistando sucesso. Opa! Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Vindo participar com a gente aqui no Mundo Sertanejo. Volte mais vezes, quando quiserem. Vamos continuar tocando a moda de vocês, tá? Vamos e vocês lá. Vão estar em outros programas também aqui da nossa central, com Flávio Jardim no Cantores do Brasil, com Adelson Moura no Ligação Nacional, com Cleiton Aguiar no programa Cleiton Aguiar. E pode contar com todo o nosso apoio aqui, tá, meus muito amigos? Muito obrigado, a gente agradece, tá? Sempre mesmo. Microfone à disposição para vocês fazerem aí as suas relações finais para os nossos ouvintes. Fique à vontade. Obrigado, Diego. Obrigado mesmo. Então, a gente é com muita satisfação que a gente está aqui hoje. Obrigado pela oportunidade, viu, Diego? E a gente espera voltar mais vezes, espera fazer show aqui em Brasília também, encontrar sempre com vocês aí. Vocês estão no coração da gente, tá? Da dupla Maione Duarte. Estamos tá? juntos e misturados. Muito obrigado, isso. O tempo aqui é meio curto, mas vale ouro. Valeu. Muito um abraço, meus amigos. Um abraço, galera. E vamos cantar aí agora na íntegra, já cantaram ao vivo, vamos ouvir do CD. Vou te levar para o paraíso. Cantam Maione Duarte no Mundo Sertanejo. Valeu, meus amigos. Sucesso! Vamos lá. Cantar na